do Zacarias, todos dançam na floresta do Zacarias, todos dançam com alegria. Dança comigo, estou feliz, dança comigo, estou feliz, dança comigo, estou feliz, dança comigo, estou feliz. Na quinta do Zacarias, todos sonham na quinta do Zacarias, todos sonham com magia. Sonha comigo, estou feliz, sonha comigo, estou feliz, sonha comigo, estou feliz, sonha comigo, estou feliz. Neste lugar do Zacarias, todos cantam, todos cantam. Neste lugar do Zacarias, todos cantam em sintonia. Canta comigo, estou feliz, canta comigo, estou feliz, canta comigo, estou feliz, canta comigo, estou feliz. Ao chegar o Zacarias, todos saltam, todos saltam. Ao chegar o Zacarias, todos saltam para o saudar. Salta comigo, estou feliz, salta comigo, estou feliz, salta comigo, estou feliz, salta comigo, estou feliz. No mundo do Zacarias, todos brincam, todos brincam. No mundo do Zacarias, todos brincam com fantasia. Brinca comigo, estou feliz, brinca comigo, estou feliz, brinca comigo, estou feliz, brinca comigo, estou feliz. Dança comigo, estou feliz, sonha comigo, estou feliz, canta comigo, estou feliz, salta comigo, estou feliz, brinca comigo, estou feliz, dança comigo, estou feliz.